Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. E nesta tarde, vamos refletir, pensar no tema das provas da vida, né? É um tema pouco falado na Casa Espírita, não é assim? Pouco se fala que nós viemos para cá para passar por provas e expiações. Na verdade, é um dos temas que nós mais precisamos refletir, porque a finalidade da existência terrena são as provas e as expiações. É de passarmos por essas experiências que nós vivemos aqui com o objetivo de aprender alguma coisa. E provas nós temos o tempo todo na vida, não é assim? Experiências desafiadoras são todos os dias. Levantar, acordar num novo dia, enfrentar os compromissos da vida e encarar ali pessoas que são obstáculos, encarar situações que são impedimentos, enfrentar às vezes um dia com dor no corpo, sabendo que tem uma doença, que está difícil alcançar a cura. São situações que são como provas, que nós já entendemos, que são as experiências necessárias para a nossa evolução espiritual. Mas tem momentos na vida que parece que tudo se intensifica. Parece que as provas elas aumentam numa proporção muito grande. E são provas, às vezes, até difíceis de serem reconhecidas como tais. Às vezes, tudo na vida material está transcorrendo bem, tudo parece que está normal, todo mundo com saúde, a vida está no seu ciclo, no seu funcionamento normal, mas nós passamos por momentos muito difíceis. Às vezes, são dificuldades interiores profundas, são grandes dores da alma que a pessoa enfrenta. E nem sempre ela tem como comunicar isso, nem sempre tem com quem compartilhar. São provas muito difíceis. Às vezes aquelas pessoas que nós estamos lidando no dia a dia, nas circunstâncias variadas, aí que nós fazemos julgamentos tão severos sobre elas, talvez elas estejam nesses momentos também. Por isso que elas muitas vezes parecem agressivas, distantes, parece que elas estão indiferentes a nós, ao nosso mundo, e nós achamos que elas são apenas relapsas, indiferentes, mas é que elas estão vitimadas por dores que nós nem imaginamos. Porque o tipo de dor que o ser humano pode ter é muito amplo, muito variado. Não é só a dor física. É fácil a gente se compadecer de alguém que está com uma doença muito difícil. É fácil a gente compadecer de alguém que está num quadro de miséria muito grande. Mas e das pessoas que têm as grandes doenças da alma? Essas são difíceis, às vezes, a gente se compadecer. Na maioria das vezes, a gente faz julgamentos muito severos. E há ocasiões em que nós estamos passando por essas provas decisivas da vida. Esses momentos desafiadores, esses momentos muito difíceis. Nosso recurso maior para a solução desses momentos será sempre a oração, sempre. Nos momentos das dores mais assim intensas que nós vivermos, é na oração que nós vamos encontrar o auxílio para essas dores. Mas ainda assim, nós poderemos passar por um período nessas provas, nessas grandes dificuldades, de grandes questionamentos. Principalmente as pessoas que buscaram um dia viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Inclusive entre nós espíritas, em muitas ocasiões, ocorrem essas situações daquele que se dedicou por longos anos à doutrina, que procurou moldar a sua vida desde a juventude dentro de um ideal de equilíbrio, de harmonia. E quando passa por essas dores maiores, a pessoa faz esse questionamento, então. Por que dificuldades na vida se buscamos o bem? Por que que eu, que tentei desde a minha juventude ser íntegro, correto, fiz a caridade, auxiliei o próximo, procurei perdoar as pessoas, procurei ser leal, procurei ser amigo, por que que eu colho na minha vida exatamente essas experiências que hoje amarguram tanto? Esse questionamento, ele é válido, sim. Nós devemos pensar que tudo que nós somos capazes de pensar na vida e questionar, ele tem uma importância para o espírito. Não é proibido ao espírito questionar nada. Aliás, nós aprendemos com os espíritos a tudo questionar. Mas questionar dentro de uma certa, de um certo equilíbrio. Questionar de uma forma mais lúcida, para entender a razão e não para se revoltar. Mas esse questionamento que surge, então, nos momentos mais difíceis da vida, em que parece que nós estamos cobrando pelo bem que nós fizemos. Porque nós aprendemos que fazer o bem traz o bem para nós. E hoje é muito comum, essa mensagem ela é muito difundida. Até nas redes sociais há pessoas que colocam isso, né? Que fazendo o bem você receberá o bem. Mas nem sempre a gente constata isso na vida. Na verdade, nós até constatamos aqui no mundo material algo diferente. Nós podemos fazer muito bem e colher muita ingratidão durante a vida. Nós podemos realizar as coisas boas e ver que as outras pessoas não correspondem àquilo que nós estamos oferecendo a elas. Talvez aqui cada pessoa possa dar um testemunho disso. Eu fiz o melhor, Antenor. Eu dediquei o meu melhor para essa situação. E eu colhi a ingratidão. Eu tentei agir honestamente, as pessoas foram desonestas comigo. Então, muitos entram numa ordem de questionamentos, assim, por que, meu Deus, se eu aprendi que fazendo o bem eu atraio o bem para a minha vida, por que agora eu estou experimentando isso? Então, esse questionamento ele é válido, sim, dentro de um equilíbrio, dentro de uma situação em que ele não nos leve ao desespero a ponto de negar que o bem que nós fizemos teve, sim, um valor. Porque, normalmente, quando nós entramos nesses questionamentos, nós fazemos isso. Então, não valeu a pena ter feito o bem. Então, a partir de hoje, eu não faço mais. Não valeu a pena eu ser caridoso. A partir de hoje, eu sou indiferente à dor de quem sofre. Não adiantou eu perdoar as pessoas. A partir de hoje, eu não perdoo mais. Quando a gente entra nesse caminho, é um caminho trevoso. É um caminho de muita perturbação. Porque, muitas vezes, nós vamos agir com uma dureza de coração que vai intensificar ainda mais o nosso sofrimento. E se nós já temos alguma afinidade com o bem, é uma violência contra nós mesmos. Porque nós não vamos nos sentir confortáveis nesse novo posicionamento que nós queremos assumir. Mas ainda ficam esses questionamentos. E fica até um questionamento. Por que temos essa tendência de achar que todo o bem que nós fazemos tem que ser imediatamente recompensado? Por que as pessoas têm essa ideia tão rápida de que fazer o bem nos traz resultados imediatos na vida? E que nós estaremos isentos das provas, das expiações? Isso tem a ver com um passado de ilusão, épocas muito remotas da nossa evolução espiritual. Isso remonta a um período quando nós iniciamos a evolução como seres humanos. Que estávamos vivendo num mundo muito caótico, muito assustador para seres que não conheciam nada, para seres que começavam a aprender a pensar, que começavam a imaginar coisas, começavam a conceber a existência de deuses, de divindades. Nessas eras muito remotas, muito primitivas, o homem, quando começa a formar o seu pensamento religioso, as suas concepções espirituais, ele começa a observar que na natureza existiam forças destrutivas. Eram as tempestades, os terremotos, as inundações, eram incêndios que ocorriam em função de raios que caíam, eram situações que ele não entendia muito bem. E o homem, nessa época, começa a iniciar a sua vida espiritual, no sentido figurado, ele começa a conceber algo além do mundo material. E ele imagina que essas forças da natureza são divindades, são seres, e ele não nominava dessa forma, né? São seres que controlam a vida dele. E o homem passa a pensar que ele precisa agradar essas divindades, que ele precisa retribuir essas divindades, porque que o homem percebia desses ciclos e dessas transformações da natureza? De que, depois das destruições, vinha a renovação. Porque a natureza ela funciona numa dinâmica que é assim mesmo. A força que a vida tem de se renovar é espantosa. A força com que os seres vivos têm de reocupar um lugar que já foi destruído e transformar é muito grande. Isso é uma propriedade que a vida tem de renovação e de se instalação no mundo, que é algo divino, que é justamente para que ela triunfe neste planeta. Então o homem, quando percebia essas renovações da natureza após as catástrofes, era muito fácil ele associar, então, de que ali os deuses estavam felizes, que essas forças da natureza eram felizes. E ele passa, então, a imaginar que tem como agradá-las, que que tem como oferecer a elas algo para que elas tenham essa fúria, tenham esse ímpeto de destruir a natureza resolvido. E o homem começa, nesse tempo, a criar um pensamento religioso assim, de que ele precisa agradar esses seres ou essas forças, que ele precisa oferecer algo que para ele era muito bom, como os alimentos, por exemplo. E aí começa todo o ciclo dos sacrifícios, que vão fazer parte de todas as religiões, de todas as crenças dos povos primitivos. E até hoje, as grandes religiões carregam essa ideia de que nós, seres criados, temos que sacrificar algo para essas divindades. Pode ser o nome que nós dermos, mas muitos ainda estão nesse esquema mental de acreditar que nós precisamos agradar a Deus porque vivemos assim no passado. Porque acreditamos que no passado, quando nós fazíamos o que nós considerávamos que era a vontade deles, eles nos recompensavam. E ainda hoje nós estamos reproduzindo esse comportamento. Ainda hoje nós somos como a criança que espera, pelo condicionamento, a recompensa pelo bom comportamento. Isso teve uma razão de ser. Na evolução espiritual do homem, esse mecanismo de estimulá-lo, de fazê-lo pensar que fazendo o bem ele receberia algo em troca, isso foi positivo, porque o ensinou a fazer o bem. Mas hoje essa crença, essa ideia, de tão arraigada, de tão bem enraizada na nossa mente, tão profunda essa ideia, nós ainda estamos vivendo assim, achando que nós temos que fazer o bem para que Deus não nos castigue, achando que nós temos que praticar a sua vontade para que ele não nos puna, para que nós possamos aplacar a sua ira. E quando nós vemos e lemos o Antigo Testamento, em inúmeras passagens há essas evidências desse pensamento de que o povo escolhido tinha que agradar a Deus, porque ele é um Deus ciumento, porque ele é um Deus que se enraivece, porque ele é um Deus que tem sentimentos como nós temos. Porque nós sempre concebemos as divindades como esses seres, como nós, que têm momentos de descontrole e que precisam ser acalmados. Então, muitos, quando buscam a realização do bem, estão ainda nesse condicionamento primitivo. Estão ainda refletindo essas crenças mais antigas, mais ancestrais que nós trazemos. De imaginar que nós temos que estar agradando a Deus com o bem que nós fazemos. E quando não vem a recompensa, o que a gente pensa? Que não o agradamos, que não fizemos a ele aquilo que ele esperava de nós. Então, em muitos momentos, essa reflexão ela é fruto, então, dessa herança cultural, religiosa, primitiva que nós carregamos. Mas nós temos na doutrina espírita a explicação, de modo mais amplo, mais contextualizado, do porquê temos que fazer o bem. Não é apenas para agradar a Deus, não é para ser recompensado por Ele. E a doutrina espírita nos explica de que as situações difíceis que acontecem, apesar do bem que nós fizemos, elas têm uma função didática na nossa vida. E a doutrina espírita, então, nos ensina isso. Que apesar do bem que nós fizemos, nós ainda enfrentaremos momentos desafiadores. Ainda teremos momentos que teremos provas, teremos expiações, teremos dificuldades. Por quê? Porque ela nos explica o sentido da existência terrena. Ela nos diz que nós estamos aqui para um curso intenso de transformação interior. E que apesar do bem que nós fizermos trazer algo positivo também para nós sempre, a doutrina não nega isso, ela não diz que nós teremos sempre facilidades, que nós, apesar de todo o bem que nós fizermos, nós teremos ainda assim muitos desafios pela frente. Mas ai de nós se não tivermos feito esse bem. Ai de nós se nós não tivermos realizado algo, porque ela também nos ensina que esse bem que nós praticamos nos ajuda a enfrentar as dificuldades, não nos livra, não faz a nossa vida se tornar um mar de rosas, mas é algo que nos fortalece para vencermos os nossos obstáculos. Isso porque nós estamos atualmente encarnados com a finalidade de aprendizado. Todos nós estamos aqui hoje, renascidos, porque nós necessitamos de dificuldades. Porque nós temos que tirar aquela ideia que os desafios da vida, as dificuldades, elas são algo negativo, algo contra o ser humano. Na verdade, elas são situações positivas. Por maior que a nossa dor seja, por mais humilhante que seja a experiência que a gente está vivendo, e tem aquelas que muitas vezes nos jogam no chão, nos faz sentir um lixo como ser humano. Aquilo não veio para nos derrotar. Aquilo não veio para nos vencer. Aquela situação difícil que a gente passa, aquele sofrimento moral intenso, ele vem despertar algo em nós. Ele vem fazer surgir algo novo em nós. E cabe a nós a escolha que nós vamos dar à vida, ao nosso rumo, ao nosso destino naquele momento. Nós podemos agir como uma pessoa que vai ficar lamentando, detestando a situação vivida. Vamos ser aquela pessoa que vamos nos amargurar muito, ou vamos ser a pessoa que vamos dar uma guinada naquela situação. E olha que a vida está cheia de exemplos assim, de pessoas que passaram por experiências muito difíceis, mas elas não se entregaram. Elas não desistiram do bem, apesar de ter visto que ele não teve uma recompensa imediata. Elas continuaram lutando e se esforçando. E elas colheram resultados positivos. Há inúmeras histórias de superação na vida, sim. De pessoas que levaram longos anos lutando contra as suas limitações, os seus impedimentos, os seus problemas, e venceram as suas dificuldades. E sobressaíram aos impedimentos da vida. Elas foram as pessoas que, ao invés de lamentar pelo bem que fizeram, pelo caminho reto que escolheram um dia, pela forma correta de viver que escolheram um dia, elas não lamentaram e desistiram dessa atitude. Elas continuaram firmes naqueles valores, naqueles princípios que elas acreditavam. E é daí que vem uma força ainda maior para o indivíduo. É aí que surge nele um impulso muito grande, porque é aí que ele está no caminho do acerto. É aí que ele está conquistando cada vez mais para si em termos espirituais. É quando nós somos desafiados pela vida, em nossos valores, em nossos princípios, em nossa integridade, e nem por isso a gente se verga. Nem por isso a gente abre mão daquilo que a gente acreditou uma vida inteira. E às vezes as decepções que nos causa a vida, elas vêm das pessoas que nós mais amamos, que vêm situações que nos ferem muito. E nós, como ainda temos um amor posse, como nós temos um amor muito egoísta, nós julgamos a outra pessoa, nós a classificamos como alguém que não nos amava de verdade, como alguém que se aproveitou da gente, e a gente tende a tornar a coisa pior ainda. Mas se a gente conseguir sair desse amor posse, desse amor que nós temos, que não é um amor completo ainda, que é um amor todo impregnado das nossas imperfeições, que ele é muito mais desejo, ele é muito mais apego do que amor verdadeiramente, mas se nós conseguirmos nos sobrepor a isso, nós vamos conquistar muito espiritualmente. Por isso que quando nós formos afrontados pela vida e os instrumentos forem as pessoas mais queridas para nós, nós temos que amá-las mais ainda. Nós temos que perdoá-las mais ainda. Porque às vezes é fácil perdoar o estranho, é fácil perdoar aquele que está mais distante, mas o mais íntimo é mais difícil, porque ele mexe com questões mais profundas do nosso ser. Mas então, quando a mágoa vem de dentro do lar, é aí que nós temos que concentrar mais a nossa força de vontade, de superar as dificuldades com essa pessoa, de amá-la mais profundamente, de perdoá-la mais profundamente. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos colocando no futuro a situação que nós temos que viver hoje. E nós vamos passar por isso de novo. Porque hoje, quando nós somos confrontados por essas situações de mágoas, de tristezas, de ressentimentos, de desentendimentos com pessoas queridas, é porque há algo que está nesse passado nosso, de outras vidas anteriores, que de uma forma muito intrincada envolve o nosso presente e que nós não entendemos exatamente o porquê dessas experiências. Porque às vezes um filho que nós nos dedicamos tanto, que amamos tanto, ele não corresponde àquele amor. Ele não corresponde àquela generosidade que nós tivemos com ele. Ou às vezes é o companheiro ou a companheira que não corresponde à nossa dedicação, ao nosso amor. Mas ainda assim nós temos que dedicar a essas pessoas mais amor ainda e mais perdão. Porque é ali que nós vamos superar essas dificuldades do passado. No futuro, nós teremos lucidez espiritual, teremos maturidade espiritual para poder devassar todo o nosso passado e conhecer como uma vida se relaciona com a outra e como as experiências de uma vida estão atreladas às outras. Hoje nós sabemos que elas estão, mas o porquê, como é essa trama, nós conhecemos algumas histórias porque os espíritos vieram e descreveram para nós essas histórias, essas tramas intrincadas. Mas as nossas vidas também estão assim, permeadas por conflitos com pessoas já de muitas vidas, em função dos nossos sentimentos mais inferiores. E hoje eles ressurgem, eles afloram nos conflitos que nós temos. Então nós temos que ter essa lucidez de sabermos que hoje não importa a prova que nós estamos experimentando, não importa a natureza do sofrimento que nós estamos vivendo, não importa quem foi o desencadeador daquilo, aquilo tem mais a ver com a gente do que com as outras pessoas propriamente. E eles foram apenas instrumentos, às vezes inconsequentes, levianos, de algo que tinha que acontecer para que nós descobríssemos algo sobre nós mesmos. Então, os sofrimentos que nos causam na vida, pessoas, circunstâncias diversas da vida, nós não podemos dizer fulano é culpado, ciclano é o responsável, não. No fundo mesmo, somos nós mesmos que desencadeamos essas situações em muitas vidas passadas. E hoje elas ressurgem exigindo de nós uma transformação, exigindo de nós uma mudança. Por mais amor, por mais bondade que nós tenhamos já praticado nesta vida, as experiências dolorosas que nós temos que passar, elas virão. Elas virão porque elas representam o aprendizado que nós precisamos. E até poderemos fugir delas, né? Até poderemos abandonar essas experiências. E há muitas formas negativas de lidar com as experiências dolorosas da vida, como sendo a revolta, a vingança, a amargura e a fuga. São formas cabíveis que nós poderíamos até optar. Mas elas sempre vão representar uma procrastinação, deixar para o futuro a solução dos nossos problemas hoje. Por isso que não podemos abandonar as nossas provas. Por mais duras que elas sejam, vale para essa situação aquilo que nós ouvimos tantas vezes. Deus não coloca fardos mais pesados que os nossos ombros possam carregar. Na verdade, nós não atingimos a dor extrema. Nós podemos estar no limiar dela, mas nós não atingimos a dor insuperável. Nós temos sim forças para vencer todos os obstáculos que aparecem no nosso caminho. Porque a sabedoria divina, embora nós possamos ter no passado adquirido compromissos pesados que vão demandar ainda muitos séculos, ela permite que venha até nós apenas as experiências que nós somos capazes de assimilar. Por isso que hoje, não importa o problema que nós temos no lar, no trabalho, onde for da vida, nós estamos em condições de vencê-lo de uma forma sublime. Nós estamos em condições de vencer esses obstáculos da vida de uma forma mais digna do que essas oferecidas por essas atitudes que a gente pode ter. Nós temos como resolver isso. Mas para isso é preciso mudar a forma de ver as pessoas que causam sofrimento e nós termos a grandeza de admitir que o outro erra e ele tem o seu direito de errar, como nós já tivemos muitas vezes e como continuamos tendo ainda. Por isso que devemos ter mais perdão para oferecer às pessoas. porque nós vamos precisar desse perdão amanhã ou depois de amanhã, porque também nós erraremos. Então, quando nós assumimos essa postura de que nós somos falíveis e os outros também, e aceitamos essa condição humana tão frágil, nós conseguimos vencer esses obstáculos. Nós conseguimos vencer essas dificuldades. E nós vamos nos transformar nesse processo, porque nós estaremos mais próximos da condição do espírito mais elevado. Porque elevação espiritual é isso. É você ser capaz de reconhecer as necessidades e aceitar que elas existem, suas e do outro. É mudar esse pensamento tão rígido que nós trazemos, também em função de condicionamentos religiosos, culturais, de uma ideia de puritanismo que nós adquirimos em outras vidas, de uma rigidez de caráter que não se permite errar, nem permite o outro errar. Nós temos que reformular essa forma de ver a vida, porque ela é capaz de nos dar mais compaixão, mais aceitação da fragilidade do ser humano. E o espírito mais evoluído, ele tem essa compreensão. Vejamos Jesus. Jesus, ele lidou com pessoas frágeis em todos os aspectos da personalidade humana, em todas as possibilidades. Pessoas mesquinhas, pessoas covardes, pessoas violentas, pessoas agressivas, pessoas interesseiras. Ele lidou com tudo isso da inferioridade humana. E ele aceitava as pessoas todas, com todas as suas fraquezas. Porque ele sabia que eles tinham um potencial a desenvolver, que eles podiam se transformar. E nós temos que assimilar essa ideia do Cristo a respeito da humanidade, que ela pode se renovar, que podemos dar uma nova oportunidade àquele que errou, porque ele estará no futuro em condições de acertar. E que o problema de quem erra não é tanto o que ele nos causa, mas é o que ele atrai para si mesmo. Porque o mecanismo da vida que nos faz hoje sofrer as ações que nos causam dor, sofrimento, se ele é decorrente das nossas ações passadas, ele também nos tranquiliza e nos diz que nenhuma injustiça que aparentemente nós soframos, ela passa desapercebida da lei divina. Todos aqueles que são agentes do sofrimento que nós experimentamos, também eles experimentarão esse sofrimento no futuro. Porque se tem algo que é implacável no mundo, é a lei de ação e reação. Ela é certeira, precisa, mas no tempo certo, com o objetivo de educar. Hoje ela nos alcança. Amanhã ela alcançará aqueles que nos fizeram sofrer. Para alguns, isso é um sentimento assim de... Então ele vai pagar pelo que ele fez. Mas se a gente ainda está nesse pensamento, porque ainda nos falta misericórdia, nos falta perdão de verdade. Porque nós não somos mais capazes de mobilizar a vingança como forma de justiça, mas esperamos que Deus seja o nosso vingador. Quando, na verdade, nós temos que ter compaixão por aquele que vai sofrer ainda no futuro pelos erros que nós sofremos por parte dele. Por isso que Jesus nos ensinou que nós temos que perdoar e orar por aquele que nos fere e nos calunia. Ele não disse apenas que nós teríamos a compensação de saber que aquilo que ele fez de errado para nós, ele vai pagar. Ele disse que nós também temos que ter compaixão por esse futuro sofredor. Por isso que ele nos disse que nós temos que orar por aqueles que nos ferem, por aqueles que nos caluniam, por todo o prejuízo que alguém possa nos dar. E temos que orar de coração realmente, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa compaixão, com toda a nossa misericórdia. Pedindo realmente que Deus amenize as suas dores, que ele possa se conscientizar antes de precisar da dor como elemento de conscientização. Que ele possa encontrar através do caminho do amor a sua redenção. Porque não é só pelo sofrimento, pela dor, que resgatamos os débitos do passado. também se nós nos esforçarmos mais amando e perdoando, nós também podemos amenizar as nossas provas. Nós também podemos mudar o rumo da nossa vida. Jesus disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, ele nos faz libertar da necessidade do sofrimento. Por isso que Jesus veio nos ensinar a lei de amor. Por isso que os Espíritos insistiram tanto que temos que amar o próximo, que temos que pôr as lições de Jesus em dia. Porque é a forma de amenizar as nossas provas futuras. É a forma de suavizar o nosso caminho. Mas ele não vai ser totalmente pavimentado. Ele não vai ser totalmente acarpetado. Ele vai ter ainda obstáculos, buracos, desvios. Mas serão menores. Um dia nós estaremos num estágio de vida, numa condição muito diferente da de hoje. Nós entenderemos melhor as nossas provas, as nossas lutas. Mas por ora, nós temos que confiar de que ainda, apesar de qualquer obstáculo, de qualquer decepção na vida, vale a pena ser íntegro, vale a pena ser honesto, vale a pena ser leal, ainda que não colhamos isso com frequência na vida por parte dos outros. Mas vale a pena nós preservarmos a nossa integridade. Porque assim nós estamos garantindo a nossa evolução e a nossa libertação. Nós estamos nos projetando para o futuro. Enquanto que se ficarmos no ressentimento, na mágoa, no rancor, no desejo de vingança, nós ficamos estacionados nessa dificuldade e amplificamos, intensificamos ela em nós. Por isso que vale a pena continuarmos nos esforçando no bem. Vale a pena, mesmo nas provas decisivas da vida, as mais difíceis, nós fazermos um esforço a mais e nos elevarmos. E como fazer para vencer nesses momentos mais graves da vida? Como superar isso? A imagem do ferreiro, né? Uma profissão que vem praticamente desaparecendo dessa sociedade tão desenvolvida tecnologicamente, mas ela representa para nós o trabalho árduo, o trabalho contínuo, insistente, porque com as marteladas sucessivas que ele realiza, ele molda algo difícil de ser modificado, que é o ferro. E esse ferro tem que ser aquecido, ele tem que ser martelado e tem que ser resfriado subitamente até atingir a forma ideal a que se presta. Nós somos assim. Nós precisamos passar por experiências, por situações que são muitas vezes constrangedoras, são difíceis, e cabe a nós aceitarmos essa realidade, mas não nos submetermos de forma a sermos vencidos, a pelo menos transformar esse sofrimento, essa dor, em algo positivo, em algo melhor, nos tornando pessoas melhores. Então nós precisamos, nessas circunstâncias das provas mais difíceis que nós passamos, identificar as imperfeições que nós trazemos. Cada experiência negativa da vida, ela é uma reveladora da nossa personalidade, coisa que nós não sabíamos sobre nós mesmos. Cada experiência difícil, ela nos mostra o que nós somos na essência. Ela mostra os vícios que nós temos, as tendências que nós carregamos. E quando nós nos deparamos com o que nós somos verdadeiramente, o que nós temos que fazer? É desejar uma mudança profunda em nós. É realmente querer uma transformação. E buscar esse trabalho retificador. Que ele começa pela nossa tomada de consciência. Pelo despertar da nossa consciência. Feliz aquele que acorda na dor para realidades maiores da vida. E busca um sentido maior dela. E tenta entender a razão do sofrimento. E esse espírito já está numa situação mais avançada, diferente daquele que se entrega à revolta, à fúria, ao desejo de vingança. Às vezes nós estamos entre as duas posições. Oscilamos entre o homem velho, que quer vingança, que quer desforra, que quer saciar a sua sede de vingança, e daquele que quer entender o porquê, quer saber o porquê. Porque nós talvez ainda estejamos no estágio intermediário dessa tomada de consciência, dessa evolução interior. Mas é importante então que caminhemos para o futuro. Que realmente, ao passar por provas difíceis, reflitamos o porquê dessas provas. Que questionemos mesmo, por que, meu Deus, eu preciso passar por isso? E num ato de humildade, no momento da oração em que nós pedimos a Deus que Ele nos console, que Ele nos dê força, que Ele nos explique o porquê disso, virão momentos em que nós estaremos em paz, em que nós vamos experimentar momentos de tranquilidade. É a resposta do Criador a nós. São vibrações harmoniosas que vêm de corações amorosos que nos envolvem, porque ouviram essa súplica e em nome de Deus nos consolam. Mas eles não tiram de nós as imperfeições. Não tem um espírito que tire de nós o que nós somos no íntimo. Somente nós podemos mudar o que nós somos. E nós só mudamos contendo os nossos ímpetos, mentalizando o que queremos ser, pedindo e desejando essa mudança. Somente nós podemos transformar a nós mesmos. Grandes espíritos, o próprio Cristo esteve aqui e demonstrou coisas impressionantes, mas somente aqueles que quiseram renovação conseguiram. Somente aqueles que se propuseram vencer a si mesmos se transformaram. Jesus, quando ele escolheu para seus discípulos homens comuns, homens que eram capazes da violência, que eram covardes, homens que eram vaidosos, e o Evangelho prova tudo isso. Ele escolheu para mostrar que essas pessoas, assim como todas as demais da humanidade, poderiam ser grandes no futuro, como os discípulos foram e são hoje espíritos elevadíssimos, porque seguiram essa proposta de Jesus, de perdão, de caridade, de confiar em Deus, de acreditar na justiça divina e de esperar pelo amanhã. Pedro tinha ímpetos de violência, também tinha covardia quando negou Jesus. Os discípulos outros tinham vaidade, Pedro, Tiago, para saber quem era o maior no reino dos céus. E Jesus os educou, os ensinou, e eles absorveram os ensinamentos de Jesus e se transformaram. Mas eles não foram poupados de nenhuma dificuldade que eles tinham pelo caminho. Porque as dificuldades que eles foram vivenciar e passar eram necessárias para a evolução deles. Eram grandes desafios que eles tinham. Assim somos nós hoje também. Temos grandes desafios a vencer. E somente será com perdão, com compaixão, com caridade e continuar acreditando no bem, é que nós vamos conseguir mudar algo em nós. Porque voltar para a condição anterior é muito fácil. Ela ainda vive dentro de nós. O homem perfeito, apegado à matéria, aos sentidos, aos instintos de sobrevivência, isso tudo ainda é muito forte dentro de nós nesse estágio de evolução. Mas dar o passo além, ele é exigente realmente. Adquirir uma nova compreensão da vida, capaz de nos ajudar a perdoar aqueles que erram para conosco, isso é algo que é realmente muito desafiador, mas será uma grande conquista para a nossa vida. Por isso que antes de qualquer atitude que caracterize uma vingança contra uma ofensa, qualquer reação que possa parecer assim, que é instintiva nossa, nós devemos pedir na oração que Deus nos ajude a deter isso dentro de nós. Para que dê tempo da nossa consciência ampliar-se um pouco e a gente encontrar uma outra saída, que geralmente passa pelo perdão e pelo esquecimento das ofensas. E vale a pena, porque assim nós estaremos evoluindo e crescendo. E assim nós vamos estar se libertando mais rapidamente desse mundo. E assim nós estaremos aptos a viver um mundo melhor no futuro. Então todos confiemos de que a nossa dedicação, a nossa insistência no bem valeu a pena e sempre valerá. Não receberemos recompensas imediatas, mas receberemos a paz da consciência, a paz interior, que vai nos fazer fortes, que vai nos fazer capazes de vencer quaisquer desafios da vida, porque estaremos na condição do Espírito Superior. Então que Jesus, o nosso grande mestre, médico das nossas almas, nosso irmão maior, mentor desse planeta, que tem um coração amoroso que envolve a humanidade inteira, inspira legiões imensas de espíritos do bem que conduzem o destino aqui da humanidade, que ele possa nos amparar em mais uma etapa da nossa vida, com o coração renovado, com uma disposição para recebermos os próximos dias, com a boa vontade, com o coração liberto das mágoas, dos ressentimentos, que o Mestre nos ajude nisso. Lembremos a sua figura, sempre nos momentos de dores. Lembremos da pessoa amorosa que ele era, com as pessoas caídas, fracas, covardes, violentas, sempre disposto a acolher, a levantar, a erguer. Lembremos da sua figura nos momentos mais desafiadores. E nós receberemos ali o estímulo para vencer essas dificuldades todas. Muito obrigado a todos.